gota vai minha alma por fé contemplar o Senhor na ânsia da morte. Ele clama, sofrendo por mim com amor. Louvemos a Deus, Pai eterno, que suas promessas nos deu. Louvemos Jesus, sempre eterno, o Senhor do universo e do céu. Orando elevo ao alto, ao trono do bom Redentor, o meu coração que muito grato jubila por seu grande amor. Louvemos a Deus, Pai eterno, que suas promessas nos deu. Louvemos Jesus, sempre eterno, o Senhor do universo e do céu. Ó glória a Deus nas alturas, por ter enviado Jesus, a fim de sofrer amarguras e dar-me seu reino de luz. Louvemos a Deus, Pai eterno, que suas promessas nos deu. Louvemos Jesus, sempre eterno, o Senhor do universo e do céu. O Senhor do universo e do céu. O Senhor do universo e do céu.